chão. De linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. Que o que aconteceu ainda está tudo. E o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que ninguém tem mais do que precisa. Quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Que me deram ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo cruel. Entenda, assim pude fazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende, tudo isso é o fim. E é só você que tem a cura do meu vício de insistir. Essa saudade que eu sinto, tudo que eu ainda não vi. Stay.